aciona 5014, controle 120, decimal 8. Do lado Galeão, 360, Perzulu 10, Smart, decola da 10, primeira curva direita na saída da El Leda Montevan. O transponder 5014, controle 108, para 3125. Então, deixa eu ir pronto, tá 3125. Paulo Salvador, bom dia, vou no 649, livre da pista. 649, tá livre, táxi via Alfa, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05. Alfa Juliette Charlie, prossiga agilizando com reboque até o portão 03. Alfa Charlie, sim, obrigado. Salvador, Mike X-Ray Alpha, finalizado o reboque, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Mike X-Ray Alpha. Sou o Alfa M. Charlie, eu volto, obrigado e um bom dia. E o Alfa M. Charlie. Azul 5003 para Guarulhos 360, informações. Bom dia, Azul 5003, Guarulhos 360 autorizado, Persolo 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Após intercepto, Persolo 16 até Belo Horizonte, para buscar o Zulu. Após direto Trive, após Trive, direto Poços. E após conforme, decola da 10 com curva direita na subida da El, Leda, após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5017 e o controle 120, decimal 8. Guarulhos, nível 360 autorizado, colando no zero com curva à direita, subida da El até Leda após Motiva. Intercepta o Zulu no zero, Bridge, o Zulu no meia, Bravo, o Zulu, 13, Poços, Caldas e 5017, 120, decimal 8, Azul, 5003. Certo, 5003, está no pátio 3, confirma a posição. Posição 1, 5003. Bom, no chame pronto, Azul, 5003. Até amanhã. Alfa Tango, mantenha-se referências visuais, o ajuste agora é 10 no meia. Vai regressar para Salvador agora? Mantenha os corredores e reporta Interlagos. November, aciona a identificação, desça para o 050, chegada a mão. Para fazer questionamento, 3125 está livre no 2, chame táxi. Obrigado, importa ele, tá com a rede de ligação. Tem a possibilidade de vetoração para a cabeceira do set? Afirmativo, Kilo Golf November, curva agora à esquerda na proa ONU 20 e reposta para mudança de regra. Cliente, esquerda ONU 20, reportará para mudança de regra, Kilo Golf November. Controleu o Papa Roberto de Levatão, ingressando no corredor Interlagos, se autorizado vai manter a vertical das velas do Golfo e reporta ao norte da torre. Negativo, mantenha o corredor Interlagos e reporta na rotatória. Vai reportar na rotatória, tá? Controle Papa Roma de Elefantango, tá visual com o campo, autoriza a preferência? Chama a torre, 1-9-8-9-5. 1-2-7, 107 pessoas a bordo. Direita, Indy Alpha, com a temperatura 1-8-9-5, altímetro 1-0 no meio até o Monvolta 3-1-2-5. Indy Alpha, com a temperatura 295, 1-0 no meio para 3-1-2-5. Confirma intenções de pouso. Sinal da 1-7. Charlie Alpha Tango, reporte estabilizado na final 1-7. Reportará estabilizado na final da 1-7 Tango. Azul 5003, Uno, puxa acionamento. Livre 5003, chame táxi. 5003, me chame. Passe para a final da 97, o Tele Alfa Tango. Tele Alfa Tango, livre pouso no 7. Vento no 30 graus, 089. Livre pouso, Tango. Salvador, um bom dia, o T3125.090 pronto. Bom dia, T3125, a linha cola pista no zero, vento no 30 graus, 08 mais. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, T3125. Você levantando o ABC da 97, vai livrar e ingressar na bata. Gente, Itália Alfa Tango, considere o solo 10, frequência livre vai estacionar na bata. Frequência livre vai estacionar na bata, tá bom. Inclui uma, prossiga. Lima, Ilhéus, mil pés da 107, está autorizado com curva direita após decolagem, corredor axé, após caixa pregos, aciona transponder 0264, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, Mike Lima. Golfo November, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio, reporta mudança de regra. De 3 mil pés, no 0 no meio, aquele Golfo November bancará para o governo. Max, você chama a torre 10895, altímetro no 0 no meio, bom voo, Mega Clima. Então 3125, decolou 11, chama o controle 1208. Bom dia. Direita Índia Alfa, com temperatura em 118 decimal 95, altímetro 10 no meio, até um bom boi, bom dia, azul 5003. Índia Alfa, com temperatura 1895 a torre, azul 5003, muito obrigado, um ótimo dia. Podia fazer a paralela após 2 mil pés? Foi autorizado. Ah, entendi. Após 10 mil, desculpa. Afirmativo. Tá bom. Torre Salvador, um bom dia, o azul 5003, ponto de espera 10, pronto para decolar. Bom dia, azul 5003, Alinda, cola pista 10, vento no 40 graus, 08 nós. possível decolagem 10, azul 500. Visual, cancela da presença pelo Golfo Nova Negra. Pelo Golfo Nova Negra, de modificado 1014, direção no 1500 pés. Fecha 1500 pés pelo Golfo Nova Negra. Azul 5003, decolou Zulu 5, chama o controle 1208. 208, muito obrigado, tenha um bom domingo. Obrigado. Tony Salvador, bom dia, o 5003 da Azul, vai passar mil pés. 5003, contato radar, se mantenha 360, saída da Elfa. Da Elfa 360, Azul 5003. Quilo Golf November, chama a Torre Salvador 1895. Centro, Torre, Salvador, 1-1-1-8-9-5, novembro. Para autorização, de bordo. Do Golfo Novembro, ciente, livre pouso no 7, vento no 30 graus, 08, nós. Centro, novembro. Pode baixar, travado, Golfo Novembro. De prova, tá o Zulu, após direto Trive, após direto Poços, e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva, aciona 5031, controle 120, decimal 8. O. Processo mal autorizado 360 para. Claro, decolada 10, com curva direita, Adael, Leda, então Motiva. Após Zulu 10, Bridge, após Zulu 16, Bravo, Hotel Zulu, DCT Bridge, DCT Posto, conforme. 531 é o transponder, controle 1208. Certo, bando 759, portão 9, chame pronto. Chama. O azul 5003 e fala que vai ter que efetuar desvios à esquerda na proa 180 por 40 milhas. No Golfo November, solo azul 8, vai livrar no pátio 5. Afirmo, pátio 5, frequência livre estacionada, quilo Golfo November. Cento e oito nove cinco, gentileza, Mike Clima, bom voo. Bom dia, Mike Clima. Ajustando 0 no 6, reporte no ponto de espera da Oscar. Azul 5003, chama Recife 1, 251. 251, obrigado, bom domingo, 003. Lima, linda, cola pista no 7, vento no 3, 0 grau, 07 nós. Salvador, o gol 1759 para o curso 09. Uma cópia? Negativo, é o gol 1759 no portão 9 para o curso. E coordenando com esse solo, chamei pronto para o táxi, gol 1759. Coordenando. Bom dia, gol 649, posição é informação índia, autorização por seguro. Para Porto Seguro, 360 autorizado, via Peruísque 50, até Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev, após Bidev, direto Porto Seguro. Colada 10, curva direita, na subida da El, após Leda e após Bidev. Aciona 5034, controle 120, decimal 8. Chame o controle 1208. 12080, Mike Eco Lima, confirma? Afirmo, 120, decimal 80, controle, bom voo, Mike Eco Lima. 12080, Mike Eco Lima, graço. 5, chame pronto. Chamará. Controle, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Eco Lima. Mike Eco Lima, no meu pé de corredor, aqui é a repórter Farol da Barra. Quem poderá Farol da Barra, Mike Eco Lima, meu pé. Mike Eco Lima prossegue a 1 no meu pé até Ilhéus. Positivo, no meu pé até Ilhéus, o Mike Eco Lima. Gente, Mike Eco Lima, reporta o estimado para ingresso na terminal de Ilhéus e o pouso. Aguarde, por gentileza. Para 1017, tem um bom voo e bom dia, gol no 759. Com 1017, o altímetro vai via Índia, no ponto de espera 189. Voo no 759. Controle, o Mike Eco Lima. Prossiga. Terminal Ilhéus aos 57 e Ilhéus aos 17 da próxima. Gente, copiado, Mike Eco Lima. Oi, bom dia, gol 1759, pronto. Uno 759, Alinda, copy, isso no 0, vento no 3, 0 graus, 0 meia dúzia de nós. Alinda, cola com 759. Frequência livre para coordenação com os tráfegos locais e a ingressar a terminal Ilhéus, chama controle 120 decimal 1. Frequência livre 2345, ingressando a terminal Ilhéus, controle 120 Controle Salvador, bom dia, gol 1759, decola. Chegou 1759, contato radar, suba no nível 360, saída Daia, o gol 1759. Solicita se possível para a direita, senhor. Autorizado Leda, acione código 5031, no gol no 759. 0031 acionado, voando Leda, confirmando, sendo 360 direto. Afirma. Grato. Gol no 755, bom dia, acione identificação dessa via, chegada bom para 2000 pés, o QNH 1017. Bom dia, 2017, bom dia. Salvador, gol 1649 na posição 5, puxa acionamento. Valeu, gol 1649, chame táxi. Bora. 4 Recife, nível 350 autorizado, via Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5032, controle 120, decimal 8. Bom dia, Xané 6225, acione a identificação dessa via chegada a Bonf para 4000 pés, o Kenegal no 017. Controle, gol 909, desvio à esquerda, proa 190 para desvio de informações, por 40 milhas, depois tem condição de voar a VUC. Tente autorizado o desvio do gol 759. Autorizado. Após desvios, foi posição bridge. Após desvio bridge, gol 759, obrigado. No 649, 70 a bordo, 3 horas de autonomia, alterando Aracaju, táxi. OB 070? Afirmativo. Segunda direita, via Índia Alfa, ponto espera torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 7. Bom voo e bom dia, no 649. 3325, gol no 759. Xanema 225, reduza para 2209. 2209, reduza. 4-0-1-4-3-3-3-3. Passagem retaguarda do Boeing 737 da Gol, coordenando com a equipe do solo, após o mesmo início, chame táxi azul 4234. Salvador, bom dia, voo no 649, próximo ponto de espera da pista 10, pronto. Bom dia, voo no 649, a linha decola no 0, vento no 5, 0 graus, 062 de nós. A linha decola, voo no 649, pro 0. Controle 1249, chame Controle 1208, por favor. 2, obrigado. Controle, voo 1649, decolou cruza 1000 pés. Astronauta, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, 649. Autorizado final, ILS X-Ray, pistão 190, reporte estabilizado no localizador. Reportará, autorizado, vai lançar 55. Oxenema 255, desça via para 2000 pés, o QNH permanece 1017. Desce via para 2000 pés, 1017, Oxenema 6225. Para dar 1018, Matheus. Obrigado, foi bom dia, bom trabalho. Azul, 234, linha colando 0, vento no 30 graus, 7. Interceptando o localizador, Golan 755. 755, chame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, bom. Dia não sabe, tem que estabilizar no localizador. Bom, 755, tira aproximação, guarda, fecha livre. Livre pouso, 1-0, vento 3-0 graus, 0 meia dúzia de nós. Livre pouso, igual no 755. Oi, Azul 4234, informa que tem alguns pássaros na, bem na pista aí, tá? Valeu. É sobre a pista mesmo? Sobre a pista, a gente quase pegou aqui. Ok, ciente, eu vou informar aos bombeiros e a infraero. Azul 4234, decolou os 46, sendo controle 1208. 08, azul 4234. O gol no 755, confirma intenções, vai prosseguir para pouso? Afirma. Gol no 755, ciente, o vento no 30 graus, 0 meia dúzia de nós, livre pouso no 0. Sim, aqui no 755. Eu chamei 6225, iniciei redução para 1809. Vai reduzir o 6225. Controle, bom dia, azul 4234. Azul 4234, contato radar, suba para o nível 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, 4234. C49, chama o centro Recife em 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 251-3325, obrigado. Estabilizado, 6225. Canema 6225, chame Torres, Salvador em 118 decimal 95. 295. Bom dia, Chané 6225. Informo que o tráfego decolou, o azul, há uns 2 minutos atrás, reportou pássaro sobre a pista. O chão solicita prosseguir a aproximação ou aguardar e fazer espera no setor? Solicita prosseguir a aproximação, 6225. Gente, Chané 6225, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aí, só reportando aqui que já tem pássaro morto aqui sobre a pista. Já sei de pássaro. É pássaro morto, confirmando? Afirmo. Gente, gol no 755, fala os 49, livre ao direito, chame no 219. 219. O Chané 6225, inicia a arremetida da presente, aguarde instruções. Ok, tá iniciando a arremetida, o Chané 6225. Bom dia, gol no 755, livrando na sua escuta. Gol no 755 via Alfa, após Juliette, o destino é o portão 1-1, portão 11, e no através do portão 8, vai observar a abertura Follow Me e segui-la até o 11 após. Da Alfa Juliette, pro portão 1198, siga o follow-me, 1755. Utilizou o 1755, a localização dos pássaros teria aproximada, próxima delta, é isso? Ah, sim, irmão. Já tô. Então vem aqui, passando nas través aqui agora, perto da, dessa parte da Juliette, da Juliette aqui. Gente, grato. 1-0, curve à esquerda, na proa 320, o limite é até 8 milhas do VR de Salvador, essa proa, Xanema 225. Ok, curvamos, esquerda 320, confirma o limite? Limitado até 8 milhas do VR de Salvador, Xanema 225. Ok, limitado até 8 milhas do VR, ou 625. Senador, você confirmando a remetida devido a pássaros na final? É, afirmativo. Nós, pela gente, a gente conseguiria aproximação, mas foi reportado pelo gol que pousou que tinha um pássaro morto sobre a pista. Eu creio que a torre vai poder fazer uma inspeção nela. Senta. É, o azul que 4234 decolou, provavelmente esse pássaro pegou na nossa aeronave que a gente vai checar lá em Recife. Ah, tá, ok. Bom voo pra vocês então, boa sorte. É, foi melhor remeter, porque tinha muito pássaro lá mesmo, viu? Ok, obrigado pela informação. Nada. A 234, chama o centro Recife 126.85, alterna 125.45. 2.85, 2.545, modelo. Deixa eu manter a posição e eu vou solicitar, ok? Só um minuto. Número 25.